anticipated moment in racing. Fala galera, voltando então agora para o nosso terceiro bloco, o bloco da Sprint Cup, né, para falar o que aconteceu lá em Bristol, na Evening Tools Night Racing, né, a corrida aconteceu lá no sábado à noite, por sinal uma boa corrida, uma corrida razoavelmente rápida, geralmente essa corrida aí é cheia de problemas, uma corrida rápida aí, com 2 horas e 45 minutos, tudo estava resolvido lá em Bristol, né, uma corrida interessante, né, para todos aí. Tivemos aí longos trechos de bandeira verde, né, não muito, foi quando tão travada assim como vimos em outros anos, né, mas dentro de um contexto aí, uma corrida muito boa aí. Claro, deixar o destaque para o vencedor, né, Joey Logano aí, conseguiu sua vitória de número 11 na Sprint Cup, a sua terceira vitória em 2015, né? A primeira vitória em Bristol. Então, parabéns aí, o Joey Logano aí, pela sua vitória aí. Perdão, a sua segunda, né? Falei terceira, mano. A sua segunda vitória em Bristol. Ele venceu lá em 2014, ano passado. Essa mesma corrida aí. Então, ele faz um back-to-back aí, o Joey Logano, vencendo essa corrida em Bristol. Então, parabéns ao Joey Logano, parabéns pela Penske, parabéns pela Ford, que vem dando um bom carro pro Joey Logano. Não sei se o Joey Logano tá melhor que o Keselowski. Não podemos falar jamais isso, como falaríamos de uma outra equipe aí qualquer aí, né? Que o Joey Logano tem um carro melhor que o do Keselowski. Não, porque nós sabemos que os dois carros são idênticos, o talento ali que tá fazendo a diferença. E eu creio que o Joey Logano vem num bom momento, numa energia muito boa aí, o Joey Logano aí, para conseguir essas vitórias importantes, essas últimas vitórias aí, importantes aí. Venceu lá em abril, vencendo a Daytona 500, né, o ano de 2015, o Joey Logano. Venceu o Green, venceu a corrida em no Road Course, e agora vence em Bristol no Short Track aí, conseguindo fazer uma boa mistura das corridas que ele já venceu. Vamos colocar assim que falta uma corrida de uma mil e meia aí para ele vencer as corridas típicas do campeonato aí, né, que é um oval maior, um road course, um oval menor e um oval de uma mini meia aí, que são as corridas básicas aí da NASCAR aí. Então, parabéns ao Joey Logano pela vitória. O segundo colocado foi o Kevin Harvick. O Kevin Harvick está com impressionantes 24 largadas, impressionantes 21 top teams, ou seja, apenas 3 corridas fora do top team, né. Esse número aí do Kevin Harvick, ele já bate um recorde desde 1972, que foi do Bob Allison, né, que é o runner-up, né, o cara que corre sempre na frente ali, essas posições aí, o cara que tá sempre na frente aí, né. Esse ano, quantos segundos lugares Kevin Harvick já teve esse ano? Foram 2 vitórias. Segundo lugares foram Daytona, Atlanta, Fontana, Texas, Richmond, Kansas, Dover, Pocono, agora teve em Michigan e Bristol. Então desses, ele tem aqui 17 top 5. Desse número 17 de top 5 aí, 2 foram vitórias, certo? Então sobrou 15. 10 foram de segundos lugares. E os outros 5 foram de outras posições aí do nosso amigo aí, Kevin Harvick, que são 2 quartos lugares e 3 terceiros lugares aí do nosso amigo Kevin Harvick. Então vamos lá. São 17 top 5, 2 vitórias, 10 top team, né? Perdão, 2 vitórias, 10 segundos lugares, 3 terceiros lugares e 2 quartos lugares para o Kevin Harvick. É um número impressionante do Kevin Harvick. Assim, esse chase que é atualmente hoje, é praticamente impossível você não dar como favorito o Kevin Harvick pelo ano que ele vem fazendo aí. Impressionante, pessoal. 10 segundos lugares numa temporada que até agora tivemos 24 corridas. Ele foi segundo em Michigan, segundo agora em Bristol novamente, né? Então o Kevin Harvick realmente tá demais aí, tá num excelente momento dele aí. Meu outro destaque aqui, né? Eu vou destacar aqui o Clint Bauer, né? Temos aqui Danny Herring e Jimmy Johnson, né? Eles são destaques aí. O Danny Herring também, que andou super bem. O Danny Herring que conseguiu um duplo terceiro lugar, né? Ele ia dupla pole, ele fez a mesma coisa nas duas corridas. Ele liderou volta também, né? O Danny Herring ele largou em primeiro, terminou em terceiro colocado, uma boa corrida, liderou 54 voltas. O Jimmy Johnson que apareceu no final aí, em quarto, muito bem no final da corrida. Aí eu já quero então chamar de destaque aqui para o Clint Bauer, o quinto colocado, fechando o top 5 aí, né? O Clint Bauer que há muito tempo não aparecia nesse top 5 aí, né? Foi apenas o seu segundo top 5 nesse ano aí de 2015, né? O primeiro dele foi lá em Sonoma, algumas semanas atrás aí, lá em Sonoma foi o terceiro colocado, e agora aparecendo de novo em Bristol. O resto são apenas top team aí. São 10 top teams e 24 largados aí. O Clint Bauer não faz um bom ano, mas para questão em termos de chase aí, né? Até que ele faz um bom campeonato aí, né? O Chase Elliott, que atualmente ele está classificado, né? Tá com a corda mesmo no pescoço ali, é o 16º colocado por pontos, tá? Ele tá indo por pontos. Mas eu creio que a diferença dele aí é um pouco razoavelmente muito alta aí para alguém tirar essa posição dele aí do Chase aí. A diferença do Bauer para o Eric Minola é de 35 pontos, né? A diferença para eles aí. Então, não sei aí, caso o Clint Bauer não participar do Chase aí, eu creio que vai ser se algum piloto vencer. Porque por pontos eu vejo como difícil, complicado aí para o Eric Mirola tirar essas posições. Se bem que logo atrás, dois pontos apenas atrás do Eric Mirola, temos Casey Kane, né? Casey Kane tem um entry aí, e a qualquer momento esse carro número 5 pode vencer uma corrida e se garantir no Chase, e o Clint Bauer pode rodar por pontos, né? Ficando de fora do Chase 2015. Então parabéns aí o Clint Bauer, que voltou ao top 5 aí, né? O seu segundo top 5 no ano. Né? Lembrando, Sonoma e agora em Bristol. Meu outro destaque aqui também é um outro piloto também que fechou o top team, né? Que é o Ryan Newman. Ryan Newman aí conseguiu um top team aí, né? O seu 12º esse ano, 24 largadas, 5 top 5 e 12 top team aí pro Ryan Newman. O Ryan Newman que vem aí também de top team, né? Foi o 8º em Michigan e agora o 10º colocado em Bristol. Uma corrida aí tranquila de recuperação, se manteve na pista e conseguiu um bom resultado o nosso amigo aí, Ryan Newman. O meu outro destaque fez muito bem, pelo pole que tem, é para o Justin Allgaier, né? O Justin Allgaier que foi o 12º colocado, perdão, né? Ele tem como melhor resultado esse ano, curiosamente, a 8ª colocação que ele conquistou em Bristol na corrida de dia, né? Lá na corrida de dia, lá em Bristol, na Full de 500. Mas o Justin Allgaier, para mim, eu vejo que ele está evoluindo, o Justin Allgaier. O carro ainda está precisando de uma evolução maior ainda, talvez o piloto, né? O Justin Allgaier já pegou a mão da coisa aí, está andando muito bem, o Justin Allgaier aí. Algum erro ali, eu errei aqui, mas o Justin Allgaier está bem aí na questão de dirigibilidade do carro. Então, parabéns aí ao Justin Allgaier, que para mim foi claro vencedor do prêmio, fez muito pelo pouco que tem. Repassando aqui, né? Eu vou repassar aqui o top team aqui, né? Top 20, vou repassar. Os meus recorridos, basicamente, já falei, foram 14 toques de liderança, né? O resultado final ficou Assim, o Joe Logano foi o vencedor, Harvick o segundo, Hamlin o terceiro, Johnson o quarto, Barrow o quinto, Keselowski o sexto, Edwards, Kyle Busch o oitavo, o Daniel Hart Jr. o nono e o Ryan Newman o décimo colocado. O Kyle Busch liderou 192 votos, mas foi apenas o oitavo colocado. O Daniel Hart Jr. teve um zum-zum-zum aí, reclamou muito das relargadas aí, mas as relargadas... voltamos né, a termos buchichos e não sei lá, voltou o pessoal a reclamar aí das relargadas aí, que o pessoal anda tendo vantagem, anda largando muito mal, mas voltamos a ter esses problemas de relargada a falação. Mas enfim, isso aí pouco interessa. Até parece que relargada ganha corrida sem ser no Green White Checkered. O Jamie McMurray foi o 11º, Johnson Argo o 12º, falei dele. Austin Dillon não apareceu tão bem como apareceu em Michigan, foi o 13º. Kurt Busch o 14º, Kurt Busch também chegou a dar as caras lá na frente, mas ficou por ali mesmo, acabou sendo traído pela sua estratégia de combustível, né? O Trevor Bayne foi o 15º, Casey Kane o 16º, precisando de resultado aí, apenas o 16º. O Eric Mirola foi o 17º, precisando de resultado também, foi apenas o 17º. O Sam Hornet Jr. foi o 18º, o Tony Stewart 19º, o Jeff Gordon o 20º colocado aí, né? Terminando aqui, Stenhouse, Blaine, Mears, Bowman, Briffle foi o 25º. Almendinger, Patrick, Truex Jr., Colwiff e Badmoff o 30º colocado. Esses aí foram o resultado da corrida então, né? Das 8 bandeiras amarelas aí, tivemos 10% da corrida, né, em bandeira amarela, ou seja, 50 voltas, 52 voltas para ser mais exato aí, em bandeira amarela. Tivemos aí uma média em bandeira verde, uma média de 49 voltas, ou seja, a cada 50 voltas tínhamos aí uma bandeira amarela aí por, em torno de 3 a 4 voltas aí. Essa aí foi basicamente a corrida. Na volta 5, vamos falar das bandeiras amarelas, né? Na volta 53 tínhamos detrito na pista. Na volta número 127 foi o Kyle Larson que deu uma achou o muro, encontrou o muro, né? Viu que o muro existe lá em Bristol. Foi na volta número 127. Né? Na volta número 147 foi a vez do Rick Stenhouse Jr. e o Adrian Mendica se encontrarem tendo um problema aí, né? Na volta 255, na metade da corrida, uma volta depois, após a metade da corrida, detrito na pista, bandeira amarela. Depois o Kyle Larson voltou a ter um incidente, acabou batendo de novo, né, na reta. E na volta 372 tivemos Clint Bauer, Jimmy Johnson e o Brendan Gaughan, né? Eles tiveram aí um pequeno entrever aí, os três aí. Perdão, pessoal, confundi todos os nomes, que foi tudo errado. Foi o Clint Bauer, Jimmy Johnson, não foi o Brendan Gaughan, não. Foi o David Reagan. Não, confundi tudo aí, foi tudo errado. Foi o David Reagan que teve problema aí na volta 332. Depois na volta 385, aí sim tivemos Trevor Bayne, Rick Stenhouse Jr. novamente e o Matt Truex Jr., que não fazia uma boa noite, acabou piorando um pouco mais aí. E na volta 431, detritos na pista aí, né? Acabou tendo chamando aí a oitava amarela da noite aí lá em Bristol. Uma corrida boa de se ver, quem não viu, por favor, veja, quem não tem o tempo de ver a corrida por completa, procure highlights, que existe highlights aí na internet aí, né? Ou procure os vídeos lá do NASCAR.com lá, que dá pra ver cada acidente, dá pra ver o que de melhor aconteceu no final de semana em Bristol, realmente vale a pena ver. Campeonato, corrida para o Chase já está aí, o Chase já chegou, já está esquentando a panela, porque o bicho vai pegar, o caldo vai ferver, o negócio vai ficar feio aí, né? Temos duas grandes batalhas aí pela frente aí, que é Darlington, né? Lembrando que esse final de semana a NASCAR descansa, a Sprint Cup, né? A Sprint Cup descansa, só Xfinity Series e Truck Series na pista, né? Mas eu vou falar no próximo bloco sobre isso daí. Mas a Sprint Cup no final de semana descansa, né? E volta lá em Darlington para o Labor Week, né? Para o Labor Day lá, que é o dia que realmente temos muito o que fazer naquela, na sexta-feira lá. É muita coisa lá. É, então, nesse final de semana a Sprint Cup descansa, né? Volta no dia 6. No dia 6 de setembro, à noite, por volta de 8 horas da largada aí, 8h15 aí a largada, para onde acontece a Bom Jal Sorting 500, né? Mas isso daí é um assunto mais para frente aí. É, corrida pelo Chase, como está, né? Duas corridas ainda para o Chase aí, como está essa corrida para o Chase? Corrida para o Chase eu vejo que está muito boa, né? Muito bem encaminhada aí. Quem pode ir, quem não pode ir aí para mim aí, é, se for por pontos, como está hoje aí, se caso não tiver nenhuma surpresa aí, por pontos. É, tá indo o Jim McMurray, Ryan Newman, Paul Manor, Jeff Gordon, Clint Bauer, né, esses são os pilotos que estão indo por pontos, esses cinco nomes aí. Né, por exemplo, o Jim McMurray vem, é o primeiro, né, que é o primeiro assim, que tem mais pontos. Ele está lá em 12º colocado, 76 pontos à frente. Mas lembrando, se caso alguém começar a vencer aí, 3, 4 pilotos diferentes começar. Perdão, 2 pilotos vencer aí, ele não. Ele está mais garantido. Mas o Jeff Gordon, o Clint Bauer, eles sim. Ah, o Palmeiras também entra nessa lista aí. Eles sim estão um pouco mais prejudicados aí, né? Do, para essa corrida do Chase aí. Vamos lá, Jimmy Johnson, Kyle Busch tem 4 vitórias, Logano Kenseth tem 3 vitórias, Harvick Earnhardt Jr., Kurt Busch tem 2 vitórias, e com uma vitória temos Keselowski, Truex Jr., Hamlin e Kyle Edwards. Esses são os pilotos aí que têm vitórias até o momento. Bom, como eu já falei aqui, o Jim McMurray, Ryan Newman, Paul Manor, Gordon e Clint Bauer, esses aí são os 10, os 16 primeiros colocados aí. Quem está batendo na trava para poder entrar por pontos ali é o Eric Mirola e o Casey Kent, né? São 30, média aí, 36 pontos aí do Clint Bauer, né? Uma diferença muito boa aí. E o Clint Bauer, perdão, o Clint Bauer não, o Greg Biffle, 83 pontos atrás aí, 91 Austin Dillon. E para eles estão um pouco mais complicado. Só vitória mesmo é o que interessa para eles aí, para esses dois aí e tantos outros estão abaixo deles aí para ir para o Chase, né? Bom, pessoal, do Sprint Cup realmente é isso, né? É, que tem de interessante aí foi o Jeff Gordon que correu com aquele carro colorido, voltando às origens, né? Voltando com, só não voltou o patrocínio, o patrocínio ainda ficou mesmo da Exalta, né? Não mudou o patrocínio, mas vale aí realmente parte da história que foi o Jeff Gordon com o carro com o arco-íris, um carro que marcou a história aí, né? Uma, creio que uma grande homenagem aí, tanto para Bristol como a Hendrick aí, né? A Hendrick dando sua homenagem para Bristol, que foi muito interessante. Então, pessoal, realmente isso aí pro final de semana foi isso. É, corrida muito longa, mas mesmo assim eu recomendo que vocês assistam, que vale a pena assistir essa corrida aí, né? Tivemos bastante briga, bastante empurrões, toques, bandeira amarela, né? Mas realmente vale a pena aí. Então, pessoal, voltamos daqui a pouco para o bloco das perguntas e apostas.